É isso aí. Tá no ar mais uma vez. O meu brinquedo estupefaciente através da música Muqueca de Siri. Eu, Siri, vulgo Conrad Rose, conduzo essa carrapeta até 9 da noite de quinta-feira para quem tá ouvindo ao vivo. E de 11 da manhã até 1 da tarde do domingo para quem ouviu o repeteco do programa. Rádio Comunitária Campestre, 24 anos de múltiplas vozes, 98.3 MHz. RadioCampestre.com.br é o nosso sítio. Temos o app no Google Store, Rádio Campestre, cata lá. Rádio Comunitária Campestre no Facebook. No Instagram, Rádio Campestre no Facebook. Se você quer o universo do Zuckerberg, estamos lá também. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca com U e que U. Paris Gádio Club Odeon. Esta é a música que abre e fecha o Muqueca de hoje. Hoje tem Maurício Pereira, Denise Kramer, Alicia Médico, Nolanete, Projeto Mujique, Anaí Rosa, Nelson Sargento, Titãs, Los Pirata, Maísa, Elo Soares, Seu Pereira, Zé Cavaleiro, Benito 80, Almério, Reginaldo Rossi, Amado Batista, Clarice Falcão, Otto, Roberta Miranda, Teresa Cristina, os outros, Céu, Clube de Belugas, Brenda Boi, Kim, Bruna Limonda, Darli Maia, estreando, Luci Alves com Alceu Valença, João do Vale com Chico Buarque, Bicho de Pé, Papai de Belém, Elba Ramalho, Antônio Carlos e Jocafe, Praia de Ramp, do meu querido brother, Joel Formigão, Quiones, Martinalha, Fernanda da Caia, Bebel Gilberto, Gerra G, Dobradinha, Thaís Badu e Monique. É isso. A coisa pacas. Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde à carrapeta mais inusitada das galáxias, Muqueca de Siri. Maurício Pereira, cantando no Toró. Dedico essa música aos meus amigos cariocas. Cacá Beltrão, Greg, Pedro Rezende, o Daniel e a Ana na escuta, a Afropati, a Luísa Loba e o Rafael Bob e o Bruno Blanco. Cantando Toró, cantando num toró, vê que momento lindo pra alguém se entregar. Sorriu pras nuvens escuras do céu, trovões me sacodem, me acordam pra amar. Deixa a água rolar e a todos molhar. Gotinhas de chuva nos fazem sonhar. Eu desço a ladeira e é bom estar só, cantando, cantando num toró. Cantando num toró, cantando.

Fala aí, dona Mete. Desperta, meu samba, teu povo tá te chamando. Nunca vi mais ninguém sambando do jeito que a gente sambava. Essa senhora tá fazendo agora? Pra ti. Ei! Ei! Desperta, meu samba, teu povo tá me chamando. Nunca vi mais ninguém sambando do jeito que a gente sambava. Desperta, meu samba, teu povo tá me chamando. Nunca vi mais ninguém sambando do jeito que a gente sambava. Foi ela quem despertou meu samba. Meu batuque é reza forte de amor. Foi ela quem despertou meu samba. Meu batuque é reza forte de amor. Vem, vem, vem descansar no meu colo. Sou teu chão, sou teu solo, teu samba de amor. Vem, vem, vem descansar no meu colo. Sou teu chão, sou teu solo, teu samba de amor. Então tem que fazer uma coisa pra revolucionar. Alicia Mães, Dona Mete, e agora Projeto Mujique. Verde e amarelo nosso, muito verdadeiro, o Cosmo Samba. Pensando no asfalto, no empate do alto, com posto no ar eu vou cantar. Eu canto pro dia, pra noite que é fria, meu samba é bom dia pra te dar. Eu olho nos olhos, não uso relógio, dispenso o seu ódio de matar. Mas não há remorso, eu tenho meu cosmo e um passo de samba pra samba. No jogo da bola, no fundo da rede, sujeito deu mole, eu vou guardar. Mas se a coisa muda, se a sorte dá surda, carrego São Jorge pra amparar. Com as cordas nos dedos, é tarde ou é cedo, tristeza apavora e vai chorar. Se eu vejo seu rosto, seu sorriso moço, já ganho meu dia em te amar. Pensando no asfalto, um parte do alto, composto no ato eu vou cantar. Eu canto pro dia, pra noite que é fria, meu samba é bom dia pra te dar. Eu olho nos olhos, não uso relógio, dispenso o seu ódio de matar. Mas não há remorso, eu tenho meu cosmo e um passo de samba pra samba. No jogo da bola, no fundo da rede, sujeito deu mole, eu vou guardar. Mas se a coisa muda, se a sorte anda surda, carrego São Jorge pra parar. As cordas dos dedos, é tarde ou é cedo, tristeza apavora e vai chorar. Se eu vejo seu rosto, seu sorriso novo, já ganho meu dia em te amar. Anaí Rosa, Nel Sargento, Falsa Baiana. Só fica parada no samba, não dança, não bole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. Baiana que entra no samba, só fica parada no samba, não dança, não bole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. A falsa baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita oba, salve a Bahia, sim. Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho, de cima embaixo, revira os olhinhos, dizendo eu sou filha de São Salvador. Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho, de cima embaixo, revira os olhinhos, dizendo eu sou filha de São Salvador. No samba não dança, não bole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. Baiana que entra no samba só fica parada, no samba não dança, não bole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. dança baiana. Quando entra no samba, ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda. Ninguém grita, oba, salve a Bahia, Senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho. De cima em baixo, devido os olhinhos. Dizendo, sou filha de São Salvador. Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho. Titãs. Senhor delegado, seu auxiliar está equivocado. Comigo, eu já fui malandro, doutor. Hoje estou regenerado. Os meus documentos, eu esqueci, mas foi por distração. Comigo não, sou rapaz honesto, trabalhador, veja só minha mão. Sou tecelão, se vivo alinhado. É porque gosto de andar na moda, pois é. E se piso macio é porque tem um calo que me incomoda na ponta do pé. Se o senhor me prender, vai cometer uma grande injustiça. Amanhã é domingo, eu preciso levar minha patroa à missa na Lapa. Amanhã é domingo, eu preciso levar minha patroa à missa na Penha. Amanhã é domingo, eu preciso levar minha patroa à missa na Lapa. Amanhã é domingo, eu preciso levar. Eu vou me embora para a ilha fazer a cabeça sob o sol que irradia. Quem manda é ritual, é na batida do ré. Que com o cabelo trançado eu tô livre na vida. Do que há de errado com a noite que brilha? Do que há de errado com a noite que brilha? Sobre o sol que irradia. Quem manda é ritual, é na batida do ré. E com cabelo trançado eu tô livre na vida. Do que há de errado com a noite que brilha? Do que há de errado com a noite que brilha? Eu não aguento, eu não aguento. Eu não aguento, eu não aguento. É de noite, é de dia. Mão na cabeça e documento. Eu não aguento, eu não aguento. Eu não aguento, eu não aguento. É de noite, é de dia. Cabeça e documento. Eu não aguento, eu não aguento. Eu não aguento, eu não aguento. É de noite, é de dia. Mão na cabeça e documento. Eu não aguento, eu não aguento. Eu não aguento, eu não aguento. É de noite, é de dia. Mão na cabeça e documento. Todo mundo pinta o sete, eu também quero pintar. Todo mundo pinta o sete, eu também quero pintar. Todo mundo pinta o sete, eu também quero pintar. Agora uma música pro meu brother, Jack Sparrow da Lagoa, o Jack Esparramo, os Pirata, uma música milista. Moqueca de Siri na Rádio Campeche. Este foi o primeiro quartinho. Se liga só. Vizcaia. E me fez ficar assim. Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Não sei se me explico bem. Eu nada pedi, nem a você, nem a ninguém. Não fui eu que caí. Sei que você me entendeu. Sei também que não vai se importar. Se meu mundo cair, eu que aprendo a levantar, a levantar. Primeiro quartinho do Moqueca de Siri de hoje, ouvimos Odeon, Paris Gadio Club, Cantando num Toró, versão de Singing in the Rain, por Maurício Pereira, antigo integrante, ex-integrante do Mulheres Negras, ao lado do André Bujanra, Choro de Passarinho, com a amiga Denise Kramer, Batuque é Reza Forte, Alicia Mesh e Dona Nete. Cosmo Samba, Projeto Mujique. Tem uma outra versão do Tomás, muito massa essa música pra pista, pra lounge. Falsa Baiana, Anaí Rosa, com a participação discreta de Nelson Sargento. Titãs, Senhor Delegado e Eu Não Aguento. Fechamos com Nada, Los Pirata. Uma música dedicada ao meu brother, o Jack Sparrow da Lagoa, Jack Sparramo, Carlos. Um beijo, N. Cuida desse brother aí. Só não bota ele no trilho que o trem vai passar. Arroba Moqueca Siri nas redes sociais. Moqueca com U e QU. Galera na escuta. Aqui da ilha, Sandra Rodrigues, Mari Hoffman, de Porto Alegre, visitando a ilha. Jules Oliveira, teu trampo com som legal. O Tico, a Marlene lá no Parque São Jorge, meus tios avós. Matheus Jobim, Cláudia Ternock, Sam Moraes, Bia Negreiros, lá de Curitiba, Léo Fé Partideiro, Charles Moreto, Abdo, Valéria, toda a galera lá, com Bernardo, Helena, todo mundo, todo mundo. Meu neto Benjamin, Natália, querida, um beijo enorme, muita saudade. Vivian, Pim Moraes, Johnny Garcia, sintonizado lá em Barcelona, Catalunha. Ele que é da Rádio Bronca, ele que me fez a ponte para que o Moqueca rolasse na Rádio Bronca. Isso já tem 12 anos. Faz tempo. Greg, Bruno Branco, Cacá Beltrão, Pedro Paulo Rezende, Daniel e Ana na escuta, todo mundo no Rio. Valeu, galera, muito boa a companhia de vocês. Este é o meu brinquedo superficiente através da música. No fundo estamos ouvindo Maísa com a na versão de Vizcaia, Vizcaia com Z e Y. Meu mundo caiu. E agora vamos fazer uma sessão de anti-ajuda. Moqueca de Siri, que desde 2006 trabalha com a sonorização de anti-ajuda. Tem um olhar bestiano, procure um distanciamento para ouvir. E vamos lá para Dor de Cotovelo. Agora com a uma música que é a maior dor de cotovelo do mundo. O nome é esse, com Elza Soares. Vamos lá. Moqueca de Siri. Na raiz dos cabelos, gela a sola dos pés, faz os músculos ficarem moles e o estômago vão e sem fome. Dói da flor da pele ao pó do osso, rói do cóccix até o pescoço. Acende uma luz branca em seu umbigo. Você ama o inimigo e se torna inimigo do amor. O ciúme dói do leito à margem, dói pra fora na paisagem, arde ao sol do fim do dia, corre pelas veias na ramagem, atravessa a voz e a melodia. O ciúme dói nos cotovelos, na raiz dos cabelos, gela a sola dos pés, faz os músculos ficarem moles e o estômago vão e sem fome. Dói da flor da pele ao pó do até o pescoço. Acende uma luz branca em seu umbigo. Você ama o inimigo e se torna inimigo do amor. O ciúme dói do leito a dói pra fora na paisagem, arde ao sol do fim do dia, corre pelas veias na ramagem, atravessa a voz e a melodia. Você mesma quem pediu pra dar um tempo, que era tanto contratempo, que já tava agoniada, aperreada, sufocada, e não queria ser mais minha namorada. Eu não podia fazer nada, todo mundo viu. Você mesma quem saiu pela calçada, mala e cuia pendurada, carreira desembestada, pra parada apanhar o ônibus das sete. Corri atrás com meu Chevette, mas deu prego. E eu segui cego sem você, cego. Eu segui cego sem você, eu segui cego. Fudeu meu ego todo. toda vez que eu me apego. Quanto mais eu me entrego, mais me esfrego na carniça. Tanta preguiça, tanto choro, tanto drama. Vendo que tu não me ama, foi foda pra eu me amar. Mas fui me armando, me despindo, me trocando, me sentindo, me soltando, varrendo, arrumando a casa, mexendo a ponta da asa, mostrando que eu tô esperto, deixando o portão aberto para quem quiser entrar. Toda vez que eu me apego, quanto mais eu me entrego, mais me frego na carniça. Tanta preguiça, tanto choro, tanto drama. Vendo que tu não me ama, foi foda pra eu me amar. Mas fui me armando, me despindo, me trocando, me sentindo, me soltando, varrendo, arrumando a casa, mexendo a ponta da asa, mostrando que eu tô esperto, deixando o portão aberto para quem quiser entrar. Para quem quiser entrar. Para quem quiser entrar. Para quem vem você com essa cara lisa. De quem se arrependeu, se perdeu na vida. Se perdeu, já era. Já era. Já era. Seu Pereira, disco solo. Participação de Chico Limeira. Este é o Muqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta. Não quero mais, já me deu o desengano. Não me importa que tu morra no sereno cochilando. É isso, toda quinta, 7 da noite, ao vivo do Bistúdio da Rádio Comunitária Campeche. Até as 9 da noite eu conduzo essa carrapeta, com microfonia, sem microfonia, com Benito 80 e Zé Cabaleiro, além de tudo. Depois tem o Almério, e daí vem o Brega. Você ficou sem jeito e encabulada, ficou parada sem saber de nada. Quando eu falei que gosto de você, você olhou pra mim decididamente. Você falou tão delicadamente que eu não devia gostar de você. Mas a vida é essa, apesar de tudo. Gosto de você e que se dane o mundo. Quem sabe se nessas voltas que essa vida dá, você pode mudar de ideia e me procurar. Vou esperar, eu vou ficar aqui e até madrugada voltar e trazer você pra mim. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui e até madrugada voltar e trazer você. Você ficou sem jeito e encabulada, ficou parada sem saber de nada quando eu falei que gosto de você. Você olhou pra mim decididamente. Você falou tão delicadamente que eu não devia gostar de você. Mas a vida é essa e apesar de tudo, gosto de você e que se dane o mundo. Quem sabe se nessas voltas que essa vida dá, você pode mudar de ideia e me procurar. Vou esperar, eu vou ficar aqui até madrugada voltar e trazer você pra mim. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui até madrugada voltar e trazer você pra mim. Eu vou ficar aqui até madrugada voltar e trazer você pra mim. Eu vou ficar aqui. Até madrugada voltar e trazer você pra mim. Um salve pro meu brother Maciel, Zé Klein na Cova Funda, Cante, Sara, Silvia Panadeira. Por que é que seria o programa mais ouvido na Cova Funda? Sabe onde fica a Cova Funda? É atrás da Pedrita e o Tavares, RTMF. É lá que fica também a Casa Flamboyant, o lápis sonoro do Muqueca de Siri. Rádio Comunitária Campeche, 24 anos de múltiplas vozes. Se mora na região, quer se filiar à rádio, tem tudo no site, radiocampeche.com.br. Agora, Almério, queria ter para te dar. E depois, Reginaldo Rossi, Amado Batista, Clarice Falcão e Otto com Roberta Miranda e Céu. É cafona, mas é gostoso e é dançante. Você razão já não convém. É preciso suturar o indeciso. Preciso mais de um tempo pra me equilibrar e te roubar da boca esse ar. Saquear a força lei pro poder se concentrar. Que eu não tenho de me vulgarizar, mas eu queria ter pra te pedaço de mau caminho. Antigamente eu era triste, não sabia que no amor sempre existia um alguém pra outro alguém. Você chegou, eu mudei completamente. Sou igual a tanta gente. Hoje sou feliz também. Você pra mim já é fato consumado, meu presente, meu passado, o futuro que sonhei. Você pra mim representa a própria vida, minha musa preferida, a canção que cantarei. Você é o meu sonho bom que virou verdade, que me trouxe paz, me deu felicidade. Amado Batista, eu quero te amar. Vou pegar de gris. Meu pensamento te chama, eu sonho acordado, não dá pra te esquecer. Olhar de doce pecado, sorriso de sedução. Fiquei tão apaixonado, e agora o que faço com meu coração? do amor que só você me faz. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu quero te amar. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu quero te amar. Ai. Frequência comunitária, Rádio Campeche, 98.3 MHz. Eu sou Conrad Rose, ou Siri, comando a carrapeta até as 9 da noite da quinta, das 7 às 9, esse é o Muqueca de Siri. Agora, uma música dedicada a todo mundo que não sabe o que fazer com seu lixo na praia, vai tomar um banho de piscina, desce aí da Clarice Falcão, valeu? Vamos tratar bem a praia Restinga, galera. E sem JBL, dá um mute. Não seja o babaca do DJ da praia. Eu quero ver você numa piscina de óleo fervendo, pedindo socorro e eu te oferecendo uma dose de rum pra você se esquentar. Eu quero ver você numa piscina de óleo fervendo, gritando que já está quase morrendo. Desculpe, meu bem, mas eu não sei nadar. Você me traía, trocando carinhos com outras pessoas, mas com seu jeitinho me levava no papo e a gente acabava voltando às boas. Mas naquela noite em que meu coração era só esperança, eu juro que não seduzindo o meu segurança. E ainda vem posando de bom coração, gente fina, dizer que pra mim você só quer o bem, pois eu quero que você vá tomar banho de piscina. Eu quero ver você numa piscina de óleo fervendo, pedindo socorro e eu te oferecendo dose de rum pra você se esquentar. Eu quero ver você numa piscina de óleo fervendo, gritando que já está quase morrendo. Desculpe, meu bem, mas eu não sei nadar. Você me traía, trocando carinhos com outras pessoas, mas com seu jeitinho me levava, acabava voltando às boas. Mas naquela noite em que meu coração era só esperança, eu juro que não pude crer no que vi, você seduzindo o meu segurança. E ainda vem posando de bom coração, gente fina, dizer que pra mim você só quer o bem, pois eu quero que você vá tomar banho de piscina.

calça ali, agora vou comprar. Vou ficar moderninho pra chuchu. Vou até aprender a falar inglês pra lhe dizer I love you, I love you. Vou falar gíria e dançar o rock and roll. E do castelinho vou ficar freguês. E se tudo isso não adiantar, eu vou vestir meu terno branco outra vez. Agora vou comprar. Vou ficar moderninho pra chuchu. Vou até aprender a falar inglês pra lhe dizer I love you, I love you. Vou falar gíria e dançar o rock and roll. E do castelinho vou ficar freguês. E se tudo isso eu vou vestir meu terno branco outra vez. Eu vou vestir meu terno branco outra vez. Eu vou vestir meu terno branco outra vez. Eu vou vestir meu terno branco outra vez. Segundo quartinho do Moqueca de Siri de hoje, ouvimos Dor de Cotovelo, Elza Soares, Já Era, Seu Pereira e Chico Limeira, além de tudo, Benito 80 com Zé Cabaleiro, Queria Ter Pra Te Dar, Almério, Pedaço de Mau Caminho, Reginaldo Rossi, Eu Quero Te Amar, Amado Batista, Banho de Piscina, o Clarice Falcão. Um beijo pra querida amiga Adriana Falcão. Meu Dengo, Otto, Roberto Miranda, Roberta Miranda e Céu. Fechamos com I Love You, de Roberto e Erasmo. Mais de Erasmo do que de Roberto, que é o babaca que não libera seus direitos. Viva o Tremendão, Roberto, libera seus direitos. Seja copyleft, cara. Você não precisa de grana, porra. Tereza Cristina com os outros. É um disco só com músicas de Roberto e Erasmo. Ou Erasmo e Roberto. Enfim, libera seus direitos, babaca. No fundo estamos ouvindo Clube das Belugas com Brenda Boykin. She Said No. E não é não, galera. Só é sim se disser sim. Arroba Moqueca Siri nas redes sociais. Moqueca com U e QU. Quer mandar material pra rolar no programa? Lembrando que o Moqueca não faz carinha de quem tá gostando demais, só toca o que gosta. Mas quer se aventurar e mandar? Moquecasiri@gmail.com. Beijo pra minha irmã Stephanie, Leandro, pra Bela, as Belas, Mãe Rosa, minha outra irmã Viviane, enfim, beijo família. Terceiro quartinho, vamos dar um pião no Nordeste. Vem aí Bruna Limonda, Darli Maia estreando no Moqueca, uma parceria de Luci Alves com Alceu Valença. Aí outra parceria, João do Vale com Chico Buarque. Parceria na interpretação, na verdade. A música é do Alceu e a outra é do João do Vale. Bicho de Pé, com a voz da comadre Janaína Pereira. Fafá de Belém, Elba Ramalho. E aí a gente volta a conversar. Se tem companhia, tira pra dançar. Se é companhia pra chamegar, tira pra dançar e chamegar também. Abre espaço na sala, galera. É verão, tá chegando o carnaval. Próxima quinta tem um muqueca pré-carnavalesco. Um bloco diferentão. Esta é a carrapeta mais inusitada das galáxias. Que eu comando desde 2006. Prêmio APCA 2007, melhor podcast. Prêmio Aldir Blanc 2020, trajetória cultural pelo estado de Santa Catarina. Desde 2018, ocupamos essa antena comunitária da Rádio Comunitária Campestre, 98.3, aqui na Travessa Iracema da Chagas Pires, número 80, no Campestre, sempre com o estúdio aberto para quem quiser visitar e entender como funciona uma rádio comunitária autêntica. Domingo, das 11 às 1 da tarde, tem o repeteco do programa gravado. Valeu? Paulo Pacas, né? Vamos lá. Se tu quiser, Bruna Alimonda. Eu invento um vento pra ventar o amor, uma chuva bem chovida pra chover pé de flor, pra tu ficar cheirosa e vim dançar mais eu. Se tu quiser, poema, um poema bem cheio de rima, acendo a estrela mais bonita lá de cima. Faço tudo que eu puder pra tu ficar mais eu. Se tu quiser, eu crio um sentimento pra gente se amar. Descubro um jeito novo de te abraçar. Te beijo com um beijo que ninguém nunca beijou. Se tu quiser, basta me dizer que eu irei correndo. É só tu me avisar que tu tá me querendo, que o mundo vai saber o que é um grande amor. Se tu quiser, eu crio um sentimento pra gente se amar. Descubro um jeito novo de te abraçar. Te beijo com um beijo que ninguém nunca beijou. Se tu quiser, basta me dizer que eu irei correndo. É só tu me avisar que tu tá me querendo, que o mundo vai saber o que é um grande amor. Que eu sou ruim. Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim. Eu quero ver você dizer que eu sou ruim. Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim. Esfrio a água pra matar a sua sede. Eu armo a rede pra lhe dar um cafuné. Dou banho de cero, dou toalha e sabonete. E quero ouvir você dizer que bem me quer. Eu quero ver você dizer que eu sou ruim. Eu quero ver

linda morena, fruta de estepona, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta de estepona, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Da manga rosa quero gosto sum, melão maduro, sapote, joá, jabuticaba até o olhar noturno, beijo travoso de um bucajá. Pele macia é carne de caju, saliva doce, doce mel, mel de urso. Linda morena, fruta de vestemporana, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Linda morena, fruta de vestemporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Moreninha tropicana, eu quero teu sabor. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, morena tropicana, eu quero teu sabor. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, morena tropicana, eu quero teu sabor. Yo, yo, yo, yo, yo. Música Boa e Rebeldia, desde 2006. Arroba Moqueca Siri nas redes sociais, Moqueca com U e Q-U. João do Vale, Chico Buarque, Carcará. Carcará, lá no sertão, é um bicho que voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando e cantando carcará. Vai fazer sua caçada, carcará, come até cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim não passa fome, os borrego que nasce na baixada. Carcará, pega, mata e come, carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem, carcará, pega, mata e come. Carcará é malvado, é valentão, é a águia de lá do meu sertão. Os borrego no vinho não pode andar, ele puxa no imbigo e até matar. Carcará, pega, mata e come, carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem, carcará, pega, mata e come. e come. Carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem. Carcará pega, mata e come. Agora o bicho de pé vai ensinar você a ler e escrever, que nem Luiz Gonzaga já ensinou, ao ritmo do samba duro da Bahia. Ó, que beleza? Swing, meu filho, swing. Lá no meu sertão, pros caboclo ler, tem de aprender outra vez. Lá é Psilone, o MME e o NME, o FF e o G chama-se gay. Na escola é engraçado vir-se tanto E. O FF e o G chama-se gay. Na escola é engraçado vir-se com tanto E. A, B, C, D, F, G, L, M, N, P, Q, R, T, V, I, C. A, B, C, D, F, G, L, M, N, P, Q, R, T, V, I, C. Aí, alemão. Depois de 14 anos de banda, irmão, será que você aprendeu a soletrar o ABC? ABCD, PGLMNPQRTVZ. Eu quero ver. Lá no meu sertão, os caboclo lê, tem de aprender outro ABC. O JG, o LL, o SS, mais o L tem nome de Rê. O JG, S mais o R tem nome de Rê. E até o Y, lá é Psilone. O MM e o NN, o FF e o G chama-se G. Na escola é engraçado ouvir-se tanto E. O FF e o G chama-se G. Na escola é engraçado ouvir-se com tanto E. A, B, C, D, F, G, L, M, N, P, Q, R, T, V, I, C. A, B, C, D, F, G, L, M, N, P, Q, R, T, V, I, C. A, B, C, D, F, G, L, M, N, P, Q, R, T, V, I, C. A, B, C, D, F, G, agora o maior sorriso do mundo, Papá de Belém, Chamego. Depois é o Barramalho, Pau de Arara é a vovozinha. Muqueca de Sirina, na Rádio Campete. O chamego dá prazer, o chamego faz sofrer. O chamego às vezes dói, às vezes não. O chamego às vezes rói o coração. Todo mundo quer saber o que é o chamego. Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato ou negro. Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato ou negro. Quem não sabe que é chamego pede pra vovó, que já fez 70 anos e ainda quer xodó. E reclama noite e dia por viver tão só. E reclama noite e dia por viver tão só. Ai que xodó, que chamego, que chorinho bom. Paga mais um bocadinho sem sair do tom. Meu compadre chegadinha, que chamego bom. Ai que chamego bom, ai que chamego bom. Paga meu compadre chegadinha, que chamego bom. Ai que chamego bom, ai que chamego bom. O chamego dá prazer, o chamego faz sofrer. O chamego às vezes dói, às vezes não. O chamego às vezes rói o coração. Todo mundo quer saber o que é o chamego. Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato ou negro. Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato ou negro. Quem não sabe que é chamego pede pra vovó, que já tem 70 anos e ainda quer xodó, e reclama noite e dia por viver tão só. Xodó, que chamego, que chorinho bom, toca mais um bocadinho sem sair do tom. Meu compadre chegadinha, que chamego bom, é que chamego bom danada, que chamego bom. Meu compadre chegadinha, que chamego bom, é que chamego bom, é que chamego bom. Ai, compadre chegadinha, que chamego bom, ai, que chamego bom, ai, que chamego, que chamego, que chamego, que chamego, que chamego bom. Ai, compadre, que chamego bom, ai, que chamego bom, ai, que chamego bom. Ai, compadre Robertinho, que chamego bom, ai, que chamego, que chamego bom, ai, que chamego bom. Ô Lula, a galera quer viajar de avião, mas tem que levar bagagem, Lula. Tem que mexer na bagagem. Tá de sacanagem, vai exprimir no avião e não tem bagagem. Fala aí, Alba. Pau de arara é a vovozinha. Andar de avião, galera. Vim da Bahia pro Rio de Janeiro pra ganhar dinheiro, desaforo não. Eu só viajo de avião. Pau de arara, vovozinha. Eu só viajo de avião. Pau de arara, vovozinha. Eu só viajo de avião. Vim da Bahia pro Rio de Janeiro pra ganhar dinheiro, desaforo não. Pau de arara, vovozinha. Eu só viajo de avião. Pau de arara, vovozinha. Eu só viajo de avião. Pau de arara, vovozinha. Eu só viajo de avião. Chegar falando em gíria, você vai entrar no pau. Depois o cabra da peste, não me diga que o Nordeste só tem cabra mal. Depois o cabra da peste, não me diga que o Nordeste só tem cabra mal. Vim da Bahia pro Rio de Janeiro pra ganhar dinheiro, desaforo não. Pau de arara, vovozinha, eu só viajo de avião. Pau de arara, vovozinha, eu só viajo de avião. Pau de arara, vovozinha, eu só viajo de avião. Bahia pro Rio de Janeiro pra ganhar dinheiro, desaforo não. Pau de arara, vovozinha, eu só viajo de avião. Pau de arara, vovozinha, eu só viajo de avião. Pau de arara, vovozinha, eu só viajo de avião. Humorista de almanaque, aprendiz de gozador, eu vou lhe levar na Bahia, você vai cair duro lá em Salvador. Vai escorregar chamego ainda, o o seu chamego, o seu chamego tá tirando o seu signa. Quartinho do Muqueca de Cine de hoje, ouvimos Bruna Limonda, Se Tu Quiser, versão acústica. Eu quero que você, eu quero ver você dizer que eu sou ruim, de Alceu Valença, por Darli Maia. Darli é com dois L's e Y. Y. Tropicana, Morena Tropicana. Na releitura do dueto Luci Alves com o autor da música, Alceu Valença. Carcará, João do Vale e Chico Buarque. ABC do Sertão, Bicho de Pé, um vocal de Janaína Pereira, minha comadre, que já foi vocalista do Muqueca lá pra 2009, mais ou menos. Chamego, Papai de Belém. Pau de Arara é a vovozinha. Elba Ramalho, de Gordurinha. E no fundo estamos ouvindo Antônio Carlos e Jocafe, Chamego de Iná. É chamegando que se dança no Muqueca de Siri. Último quartinho, vem aí com Planet Hemp, Quinones com Martinalha, um segredinho, Fernanda Takai, a versão doida, Bebel Gilberto, uma versão doida também de Aganju, aí tem a dobradinha de Gerra G. Participação na primeira do Gerra Thaís Badu e na segunda Monique com dois N's e C no final. É isso. Valeu a galera conectada, se eu esqueci alguém, lembra aí no zap, no Instagram, um conectado, manda um upa. Vamos lá. Vai ter uma onda forte aí, galera. Acende uma fumacinha e absorve essa onda. Muqueca de Sirica. Vai ter uma onda forte. Vai ter uma onda forte. Vai ter uma onda forte. Posto 9. Andando em círculos, ciclos, ou será em circo? Pra começar agora é só um pito. Mané falou, cuidado que essa porra aí vicia. A porta de entrada pras drogas, delegacia. E vem com essas conversas, e nem até quem goste. Enquanto eu aqui tô vendo macaco em cima do poste. Achou que bateu forte, não sei o que eu faço. Se Deus quiser eu hoje não vou pra mão do palhaço. Porque ó... Sigo no chill out, flutuando pela mata nesse flow, pelas flow. Borboletas no espaço, águas marinhas no céu, aquele plim na cabeça. Mergulho nas ondas sonoras, o que pode, o que não pode, fico de cara. A planta é vida e segue proibida. Agroveneno seguem liberados a serviço da morte. Thank you. senhores, Martinália. Takai, como dizia o mestre, se liga, meu irmão. Dos homens chorar. moqueca, moquecas de siri, de moqueca e moquecas de siri. Moqueca de siri. Agora a carrapeta fica por conta de Gerra G. Participação Thaís Badu, Monique, Cena de TV e Manto Lunar, uma música sensual. Hoje eu sonhei que a tua boca vinha tirando a minha roupa. Fechei os olhos e senti teus lábios arrastando em mim. Dessa cena, amor, tira essa pouca roupa. Senta aqui, faz boca a boca. Pega um drink pra gente curtir. Te vi no baile, hoje eu tô afim. Tô de pirraça e eu quero te De jeito crazy, tipo gangsta. Tô porra louca, me deixou no chão. Tipo um babadão, me dá uma pressão. Mas era um sonho com você. Uma cena. Tipo bad girl, naquele pique eu quero brincar. Rebolo desço, vou até o chão. Metendo a pressão, já te deixei doidão. Estou borracha, eu quero brincar. Você é selvagem, eu quero domar. Vê se aprendi, eu vou te ensinar. Começou certinho, agora sem parar. Parece tão real, mas era um sonho com você. Uma cena de TV, como um filme sem censura. Que eu quero com você. Teu corpo quente contra o meu. Como isso tudo aconteceu? Parece tão real, não quero acordar dessa cena. Mas era um sonho com você. Uma cena de TV, como um filme sem censura. Que eu quero com você. Teu corpo quente contra o meu. se explicar. A sua casa não era mais lá. Eu fiz de tudo pra você ficar. Chegando ao final, mais uma vez, Muqueca de Siri, como há mais de 16 anos acontece, eu, Conrad Rose, conduzo essa carrapeta, a mais inusitada das galáxias. Último quartinho rolou Planet Ramp, Onda Forte, Segredinho, Quinones e Martinalha. Martinalha também toca desde 2006, desde o primeiro Muqueca de Siri. Pé do Meu Samba foi a primeira música de Martinalha. Como dizia o mestre, Fernanda Takai, a Ganju Latin Project Mix, Bebel Gilberto remixada. E aí a dobradinha de Gerra G, G-E-R-R-A G. G.A.G., a primeira com Thaís Badu, cena de TV, depois Manto Lunar com Monique, M-O-N-N-I-C, no Rio fala dois N's. No fundo estamos ouvindo o País Gadio Club, como no começo, interpretando Odeon, de Pixinguinha. E Benedito Lacerda. Este é o Muqueca de Siri, que vai lá toda quinta, ao vivo, com a porta aberta, direto do B-Estúdio da Rádio Comunitária Campeche. Domingo, das 11 da manhã até 1 da tarde, tem o repeteco do programa. Por ondas hertzianas, acontece 98.3. Para o sul da ilha, para todo mundo, acontece pela rede proprietária de comunicação e internet, pelo sítio radiocampeche.com.br. Todos os episódios, todos os programas possíveis de captar, audíveis, estão à disposição no archive.org do Muqueca de Siri. Valeu? Até a próxima. Semana que vem é baile pré-carnavalesco, um bailinho diferente aqui. Paz, saúde, sorte, força, direitos humanos, luta, trabalho, comida, prazeres, orgasmos, beijos, abraços e saudações rubro-negras, apesar de tudo.